hipocrisia, ela é a maior chaga que impede o crescimento todo ser humano. Por quê? Porque ele acha que pode ensinar sem aprender. E aí, por achar que está ensinando, ele acha que sabe. E achar, infelizmente, não faz nada. Só achar, infelizmente. Vocês vão ficar achando aí, até o resto do que vocês viver. E vão sendo ficando perdidos aí, com esses achismos que vocês dizem que têm certeza. Com fé. É só assim que vocês caminham, gente, com fé. Se a fé move montanha, não vai mover um pé de vocês pra fazer um trem bom? Imagina. Humildade e disciplina. É o essencial. Sabe por quê? Essas pessoas que se envaidecem. Ah, fui Cleópatra. Bacana. Ah, fui imperador de Roma. Bacana. Ah, fui revolucionário do caralho agora. Bacana. Todos esses títulos que você alcançou foi maior que o de Cristo? Se não, meu filho, abaixa sua cabecinha aí e seja humilde. Se põe no seu lugar. Graças a Deus, diálogo com os espíritos aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Já estamos aqui com o espírito incorporado. Senhor Chu, o senhor pode, por gentileza, repetir seu nome? Salve, suas Deus abençoe e guarde, ilumine todos vocês. Seu tranca-rua das almas, com todo prazer. Que Deus abençoe e guarde, ilumine o caminho de todos vocês. Amém. Por que o senhor diz isso às pessoas, seu tranca-ruas? Que é o que eu desejo pra elas. Eu desejo pra todos que Deus os guarde, que Deus os ilumine. Hoje e sempre, que guie vocês, porque é só ele que dá o caminho, a verdade, a razão, só por isso. Se engana quem acredita que Deus não pode estar na boca de Exu. Se engana é demais. Deus tem que estar na boca de todo mundo, ou melhor, Deus não tem que estar na boca de ninguém. Deus tem que estar no coração. Porque se estiver só na boca, não vale de nada. Até ele pediu para que o filho dele falasse para vocês não ficar falando dele em vão. Então que vocês guardem ele no coração. Que vocês falem dele quando vocês agir como o filho dele pediu. E auxiliou a todos nós. A hipocrisia normalmente é o resultado do falar com a boca aquilo que não vai no coração, né, seu Trancarruas? Como que a gente faz para sofrer menos desse mal? Do mal da hipocrisia? É. Primeiramente, falando simplesmente o que vocês fazem. Parar de ficar espalhando pros outros aquilo que nem eu sei segue e quer dar exemplo de moral. A hipocrisia, ela é a maior chaga que impede o crescimento todo ser humano. Por quê? Porque ele acha que pode ensinar sem aprender. E aí, por achar que está ensinando, ele acha que sabe. E achar, infelizmente, não faz nada. Só achar, infelizmente. Vocês vão ficar achando aí, até o resto do que vocês viver. E vão sendo ficando perdidos aí, com esses achismos que vocês dizem que têm certeza. Muita gente acredita ter certeza de muita coisa e quando é questionada é a que menos sabe. Como é que a gente faz para desconstruir essas máscaras que acreditamos sermos tão úteis? Seu tranca-rua. Questione bastante. Porque se você questionar aquele que acha que sabe, ele vai ver que ele não sabe. O mínimo que ele vai fazer é querer aprender de novo. Então questione. Sempre. O máximo possível. Para que ele veja que ele não sabe de nada. E quanto mais ele aprende, mais ele tem que aprender. Porque não existe um teto para o saber. Você tem que estar em constante aprendizado. Claro que sim. Quando se fala em constante aprendizado, se fala de investimento de tempo, de disciplina. E na Umbanda, por confiar-se muito nos guias, disse assim: meu Exu tem uma formação, é um mago branco, é um feiticeiro exímio, sabe, já foi advogado, é muito letrado, faz faculdade e universidade no mundo astral, até se tornar um guardião da lei. Obviamente ele tem que conhecê-la profundamente. Para que eu vou estudar? Como é que o senhor ensina essas pessoas que pensam assim? Se o Exu dele sabe tudo, para que ele vai estudar? É. Vai. Para no mínimo ele ter mérito de alguma coisa. O Exu dele estudou, aprendeu, fez de tudo. Beleza. E eu sei. Fez o quê? Seu Exu fez por ele, não foi por você não, hein? É a mesma coisa. Meu pai é advogado. E aí? Quem que você é? Ah, sou filho de advogado. Não vale de mérito nenhum. Quem tem o mérito é o pai, não é o filho. Se o filho quer algum mérito, busque ele mesmo. O problema de vocês é que vocês querem envaidecer com o que o outro tem. Oh. E vale de quê? Se nem o outro tá se envaidecendo com o que ele tem, pra que você vai se envaidecer? Então vai você aprender pra, no mínimo, você saber alguma coisa, ser humilde e poder falar alguma coisa sem abrir a boca pra falar merda. Então não tem mérito nenhum o outro ter. Seu Exu, bacana, mérito dele. E agora vai atrás do seu, porque o mérito dele não vale de nada pra você não. Simplesmente isso. Vamos falar mais disso daí, seu Exu, que é preciso. O problema de vocês é se envaidecer com o que os outros têm, com o que os outros conquistaram. Como é que é isso, seu Exu? Isso é o seguinte. Vocês gostam muito de se achar os sabidões. Vocês gostam muito de querer tirar vantagem em cima do outro. Vocês gostam muito de querer achar que vocês é melhor do que alguém. Então, já que vocês querem fazer isso, faça pelo menos com algo que seja de mérito seu. Porque aí você vai ter o que falar. Mas o conselho que eu te dou é: não tem por que se envaidecer. Sabe por quê? Todo esse conhecimento que você adquiriu não é seu, não. E você não descobriu nada, não aprendeu nada. Foi simplesmente revelado. Porque já existia. Você descobriu o quê? É a mesma coisa desse cientista aí que vive falando que tá descobrindo planeta no meio do mundo e tá descobrindo nada, já tava lá. É, universo afora, né? Você simplesmente foi possível ser revelado a você que tá ali. Ah, eu descobri uma ciência nova. Descobriu nada, foi revelado. Vocês não descobrem nada. Já tá tudo aí. Como é que vocês descobriram? Vocês acharam diferente? Descobriu não. E essa vaidade, por mais que ela seja feita, se um cara quer ser vaidoso, pelo menos tenha algo. Pelo menos tenha algo. Sobre o que se envaidecer. Sobre o que se envaidecer. Pelo menos isso. Não seja tão inútil ao ponto de se envaidecer por algo que você não tem. Não seja tão inútil. Não seja. Boa. Porque isso, pra mim, é simplesmente uma doença. O cara que faz isso, pra mim, é do mínimo de imbecil pra lá. No mínimo. Por quê? Por que que eu vou me envaidecer do que o outro sabe? Ah, eu tenho um professor de matemática que é muito bom. Ah, e você é bom em matemática? Não. Tá valendo de quê se tem um professor bom? De nada. O professor é bom por mérito dele, e você? Você é bom? Não. Então pra que você tá se envaidecendo que seu professor é melhor do que o do outro? Porque o outro, às vezes, tem um professor que não é tão bom e ele sabe mais de matemática do que eu sei. Por quê? Porque o outro quer aprender, não quer fingir que sabe, é diferente. O que quer aprender, aprende. O que quer fingir que sabe, vive fingindo que sabe. Aprendi um mais um, vou me envaidecer do outro ali que ainda não sabe matemática. Ah, tá. Aí daqui a pouco você tá assim, vai descendo de um mais um, mais um, mais um, o outro já aprendeu a multiplicar, dividir, equadir, fazer tudo. E aí você vai lá falar com ele, e aí já aprendeu a matemática, ele vai falar com você. Tá tranquilo. Não vai ter motivo nenhum para ele querer fazer o que você fez. Por quê? Porque o que muda é o que está aqui, não o que está aqui. Aqui você pode ter inúmeros conhecimentos, mas quantos deles que vêm para cá? Quantos deles que se refletem em uma ação positiva em prol do outro? Se nenhum, queria te informar dessa situação, não. Mas, valeu de nada você aprender tudo isso. Se não é em prol do outro, para ajudar, para ser útil em alguma coisa na escala evolutiva de qualquer um, se não ajuda ninguém a evoluir, se não ajuda nem você mesmo a se evoluir, vale de nada, esvazia sua cabeça e aprende de novo. Valeu de nada. Que assim vai descer, pelo menos se dê ao ponto de saber alguma coisa. E mesmo assim você ainda vai descobrir que você não sabe nada. E vai ser pior, porque você vai ter vaidade por achar que sabe e vai ver que não sabe de merda nenhuma. E aí vai ver o humilde te ultrapassar. E aí você vai sofrer. E aí você vai aprender a ser humilde, quem sabe. Tomara que aprenda, né? O planeta Terra é uma escola primária ou universitária? Simples demais. É só você ver a qualidade mental dos alunos. Será que esses alunos estão agindo como alguém maduro de uma universidade? Pensando num futuro no qual ele vai poder conquistar coisas muito boas? Vocês ainda estão presos, a maioria, não são todos, nos pensamentos infantis e nos desejos maternais. Maternais no sentido de maternal, de criancinha mesmo. Nem é de mãe. Ou de necessitar muito de alguém. Então, vocês da Terra provavelmente estão numa escadinha ali. Nem tiraram a rodinha da bicicleta ainda. É só olhar para os alunos. Os alunos refletem a escola. Só. Numa universidade você vê nego chorando porque o papai não deu o carro que ele queria. Ou porque o patrão não deu ele o emprego e o carro que ele queria. Pode até ver. Mas por aqueles que com algum mérito chegou lá na faculdade. Os outros ainda tá lá nos desejos infantis. Nos desejos que não leva a nenhum progresso moral. Nenhum progresso espiritual. Então se vocês ainda tá ali a maioria na ignorância, buscando coisas fúteis, se alegrando com os prazeres efêmeros, provavelmente vocês não estão numa universidade espiritual, não. Muita gente aposta na transição planetária, que de repente, por alguma força sobrenatural, aquele que não tinha conhecimento e grandeza espiritual vai conquistar uma nobreza que o permita viver num planeta de regeneração ou num planeta feliz. O que o senhor tem a nos esclarecer a respeito desses desejos tão profundos nos seres humanos? Inocente, né? Olha lá. Infantil. Ah, o mundo está numa transição. E essa transição vai fazer o planeta ficar bom e os que é melhorzinho vão ficar aí. Tá, e você está em qual julgamento aí? Você está em qual escala aí? Está na escala dos que não está melhorando, não? Então tá bom, vai esperando seu planeta de regeneração aí, vai. Vai esperando, espera 100 anos, 10 mil anos, 100 mil anos. Vai esperando. Se você não melhorar, tudo ao seu redor pode mudar, que você não vai mudar. Não é o que vem de fora que interniza as coisas aqui, não. Oh. É o que você interniza que reflete no externo. se você tá bem aqui, provavelmente você não vai estar no meio de pessoas que só ficam ruim daqui. É igual os padrões sociais mesmo. Vamos colocar numa questão material, pra ficar um exemplo bem entendido. O cara que trabalhou pra caramba, ficou multimilionário, ele mora no mesmo bairro do que o cara que não estudou? Não. E esse multimilionário saiu do mesmo lugar que aquele que não estudou. A diferença é que um trabalhou e o outro não. Os que não trabalhar vai ficar no mesmo lugar. Os que trabalhar vão conquistar coisa melhor. Simples. Às vezes, uma outra pessoa chega pra mim e diz assim: me foi revelado que eu sou uma mestra ascensionada, encarnada. E eu tô aqui pra guiar muitas pessoas. O outro: eu sou um enviado de Saint-Germain. Aí, sou um mestre ascensionado júnior, que encarnado. Eu vejo que você faz um trabalho aí também, que você ajuda as pessoas. Vamos ajudar as pessoas junto aí, o que você acha? Vamos fazer uma parceria. Aí a minha posição, se tranca, vou dizer assim: quem ajuda é Deus. E ele achou ali em mim uma ferramenta para ajudar ciclano, bom para mim, porque agora eu tenho um certo, né? Eu posso cultivar a alegria de ser útil ali. Mas quem ajuda é Deus, quem cura é Deus, não é o que Exu ensina. Então, fala um pouco sobre essa necessidade de ter essa grandeza e a pessoa ainda que não descobriu e acha que é ela que ajuda, é ela que muda o mundo. Ah, eu fui um mestre ascensionado na outra encarnação. Tá, e nessa, você tá fazendo o quê? Tô ajudando ninguém. Beleza, o seu mestre ascensionado. Tenta rever aí o que você fez na outra encarnação, porque tem alguma coisa que você errou no meio do caminho. Provavelmente. Você errou no meio do caminho. Não tem como um mestre ascensionado fazer um trem desse. Ah, o que eu fui no passado? Não importa. Importa o que você é aqui agora. O que você foi no passado te trouxe até aqui. E o que você vai fazer agora vai te levar no futuro próximo. Então faça agora o que você quer no futuro. Quero ser considerado uma pessoa boa, que mudou o mundo, que fez coisas maravilhosas. Ok, faça agora. Não faça pensando no que você fez antes, não. Ah, na outra encarnação eu ajudei 1 milhão de pessoas. Beleza, parece que foi pouco, porque você encarnou de novo. Nessa encarnação, então, tenta ajudar uns 2 milhões. Ou ajudar de uma forma diferente. Porque às vezes você ajudou de uma forma que não foi tão útil para a evolução desses 1 milhão. E se foi algo que não foi útil, provavelmente essa ajuda sua tá contra você. Então é um saldo negativo de 1 milhão que você tá achando que tá ao seu favor. Provavelmente. Nossa. Então essa síndrome de grandeza não tem razão de ser e não se deve dar combustível para ela. Claro que não. Ah, eu sou o imperador de Roma. E daí? Você não tem que ficar se vangloriando de nada. Se você está aqui, encarnado, se colocando na posição autoritária de ter sido o imperador de Roma, você já errou. Cadê sua humildade? Cadê o seu amor? Cadê a sua caridade? Só estou vendo vaidade aí. Então é por isso que o imperador de Roma tá aí de novo. No meio dos mendigos. Por isso que o imperador de Roma tá aí. Para aprender com eles. Para aprender com eles. E provavelmente o imperador de Roma não fez algo muito bom, não, seu imperador de Roma. Você só recebeu esse mérito porque o pai queria ver o quanto você ia se engrandecer e se você ia saber lidar com seu poder. Não soube lidar, caiu. Caiu do cavalo. Ou melhor, caiu do alazão e tá montando o jegue. Nossa. Não vale de nada assim vai descer. Por maior que seja o teu cargo. E é simplesmente por isso que Deus é tão perfeito que que ele, muitas das vezes, não deixa você saber o que, que vocês foram na vida passada. Pra não se envaidecer. Ou pra não se frustrar. As duas, uma. Então esqueça o que você foi lá. Frise o que você é agora e foque no que você quer ser. Assim você vai chegar lá. Só assim. O que você fez já passou, vale de nada não. Olha aí. Às vezes as pessoas até são bem intencionadas, mas porque muitos guias falam que ela foi uma pessoa muito grande, aí ela acaba se deixando convencer, né, por vaidade, por orgulho, por querer se enturmar e ser a diferença que quer ver no mundo antes de agir diferentemente, né? Eu tenho uma coisa pra falar disso aí. Eu tenho. Vamos ver. Será que esse guia é realmente um guia? Ah, porque o guia que fica frisando que você foi o imperador de Roma, fica ali frisando que você era o pam bam bam bam bam. Será que realmente ele sabe da sua dificuldade nisso? Será que realmente ele vai querer ficar te lembrando disso? Você se vai descer? Acho que não. Eu acho que não. Ele pode falar com você uma vez. Ó, você já foi isso, aconteceu isso, isso e isso. Você tá aí pra aprender agora isso, isso e isso. Mas ficar todo dia na sua cabeça falando que você foi o imperador de Roma? Não vai mal não. Mas, desconfia. Esse guia aí tá complicado. Mas muitos também, como tudo é subjetivo, né, seu moço? Claro. Às vezes é um outro guia, né? Não sabe pra onde que tá guiando. É guia, mas tá te guiando pra onde? Sim. Pro bem? É. Então beleza, então é um guia espiritual. Ah, tá me guiando pra vaidade? É. Queria te falar não, viu? Mas esse labrador que você escolheu pra te ajudar na sua cegueira, só tá te levando pro buraco. Nossa. Só. Você troca de cachorro, você pede pra enxergar. Vai ter que ser uma das duas. Pronto. E às vezes, não é, seu tranca-ruas, o cachorro nem é necessariamente essa entidade, ou quatro que disseram isso, mas é o ouvido dela de querer interpretar muito mais do que foi falado. Também. Sabe por quê? É você que escolheu o cachorro. Só por isso. Ah, eu escolhi esse cachorro aqui porque o latido dele é mais tenebroso. Na hora que um ladrão chegar perto de mim, ele vai dar uma bocada. Então, beleza. Aí daqui a pouco ele tá bocando todo mundo, você achando que todo mundo ao seu redor é ladrão. É você que escolhe quem você vai ouvir. Simplesmente isso. E o que tá falando? Você tá me falando só coisa negativa e eu tô achando bacana? A culpa não é de quem tá falando coisa negativa, não. A culpa é sua que tá ouvindo. Porque do mesmo jeito que tem gente pra falar bem, tem gente pra falar mal. Quem que vai diferenciar isso? Você. Você que vai antenar seus ouvidos pra aquilo que te convém. E que te ajuda, que você acha necessário. Pronto. Eu não dou muito... muito ibope pra quando a pessoa vem falar disso, às vezes uma consulta, né, mas quando eu vejo que a pessoa realmente acredita que ela, pronto, porque muita gente falou era alguém grande, é igual o senhor falou, aí um certo dia uma pessoa veio e falou, eu realmente fui alterando uma vida, e nas outras eu fui uma super revolucionária, fui queimada pela Inquisição, E confirma aí, você tem uma intuição forte, né? Peça seu tiriri e tal. Aí seu tiriri, a entidade encosta e diz assim, que o guia dela mesmo passou a mensagem, e ele me passou e falou assim, pergunta ela o nome dela. Ela diz, qual que é o seu nome? Ela diz, por exemplo, Maria. Aí, então você é a Maria, não é? Sou. Então, o que vamos construir em torno da Maria? Para que a Maria deixe aí o seu legado, para que seja uma força a se somar no mundo, não é? Porque o passado, igual o seu Tranca-Rosa falou, não é, seu Tranca-Rosa? Se foi bom construir um alicerce, Pega no que foi bom, mas não se esqueça que também teve parte ruim, ou você não estaria aqui. Com certeza. Humildade, né? Pé no chão e disciplina, né? Humildade e disciplina é o essencial. Sabe por quê? Essas pessoas que se envaidecem. Ah, fui Cleópatra. Bacana. Ah, fui imperador de Roma. Bacana. Ah, fui revolucionário do caralho A4. Bacana. Todos esses títulos que você alcançou foi maior que o de Cristo? Se não, meu filho, abaixa sua cabecinha aí. Seja humilde. Se põe no seu lugar. Porque Cristo, sendo o que foi, não precisou de se vai descer em cima de ninguém. Então, se você quer menos que Cristo, tá querendo se vai descer, faço não. Tá só piorando do seu lado. Ó, pronto. Por quê? Por que que o imperador de Roma se vai desce? Porque ele se compara com um escravo. Ele nunca se compara com alguém que tá acima dele. Ah, realmente. Porque dizer assim, ah, você foi imperador de Roma. Nossa, foi só isso. Porque já se vê como alguma coisa melhor, né? Entendi. Se envaidece, já se vê como alguém menos que aquilo. Claro, claro. Se quer se envaidecer de um título, compara com Cristo. Oh. Se não passar dele, baixa a cabeça. Simples. Baixa a cabeça e seja humilde. Por quê? Seguimos exemplos. O maior líder, o maior revolucionário, o maior imperador, o maior de todos que passou aqui na Terra foi humilde. Então, se você quer ser que nem ele, faça o que ele fez. Nossa. Simples. Sou imperador de Roma e bato nos meus escravos. Tá bom. Você é menor do que Cristo? Pra mim, você não é nada. Você ama? Não. Julga? Sim. Pra mim, você não é nada. Pra mim, você é só um imperadorzinho de Roma. Só. Mais nada. Só mais um que se aproveita da fraqueza do outro. Além de ser um vaidoso, você ainda é covarde. Por quê? Porque você está aproveitando da fraqueza de outro com seu poder. Quem faz isso pra mim é covarde. Covarde a gente já vê como quem? Como um zé ninguém. Então, simples assim. Quer se comparar? Quer se envaidecer? Compare com alguém num nível mais alto que o seu. Quer comparar pra baixo é fácil, vai. Não é lá. Se for pra comparar pra baixo, todo mundo é imperador de Roma. É, ué. Sempre tem alguém numa situação pior do que você. Sempre tem. Por que vocês não comparam com alguém que tá mais alto? Faça isso. Sabe por quê? O imperador de Roma, ele bate no escravo, por quê? Porque ele não pode bater no rei. O escravo bate no cachorro, por quê? Porque o cachorro não pode bater no escravo. E assim vocês vão fazendo. Sempre direcionando o seu mínimo poder num nível inferior. Nunca compara com algo mais alto. E sendo assim é muito fácil ser rei. Nossa. Quando, e até ilustrando, Mateus 20, 17 a 28, Jesus dizia, o maior entre vós seja aquele que serve. Pronto. Pelas palavras dele, o escravo é muito maior do que o rei de Roma. Nossa. O escravo serve. E o rei de Roma acha que tem que ser servido. Porque acha que é bambambam. Bambambam bam, bam de quê? Já ajudou quem? Quantas pessoas você já conseguiu ajudar? Ah, ajudei um tanto de escravo. Batia nisso pra se trabalhar. Vai nessa que você vai ver onde você vai, é o seu imperador de Roma. E pelo contrário, o escravo que tá ali resignado, com fé, vai chegar muito mais longe. Com fé. É só assim que vocês caminham, gente. Com fé. Se a fé move montanha, não vai mover um pé de vocês pra fazer um trem bom? É. Imagina. Claro. Quando tantas pessoas procuram nos popstars da mídia exemplos em quem se inspirar, e tantos mestres da humanidade aí que inspiraram tantas religiões, como o seu Tranca-Ruas abre mão da modinha de seguir o popstar da vez e seguir o maior de todos? Nos seus exemplos de humildade, compaixão. Gostei do exemplo. Boa pergunta. O problema não é seguir o popstar, não. O problema é qual popstar você está seguindo. Por quê? Para muitos, o cantor é o ídolo. Então ele é o popstar. Para outros, Cristo é o ídolo. Então para ele, Cristo é o popstar. Não é quem você está seguindo, é o que faz aquele que você está seguindo. Independente da posição social dele. Ele pode ser um popstar que dá muitos exemplos de caridade, coisa boa, tal. Mas tem muitos que não. E por que que as pessoas seguem os que não? Agrada isso aqui, ó. Matéria é. E vocês não querem. Vocês não querem um bem eterno, não. Vocês querem um bem de agora. E o bem de agora já tá falando que vai ser só agora, vai passar. Se eu desse uma dica pra vocês e falasse assim: no dia que você terminar de ler o evangelho inteiro, você vai conseguir a felicidade. E o outro chegar pra você e falar assim: eu tenho uma chave aqui, ó, que ela abre a porta do sucesso. Só você pegar ela aqui, abrir lá, vai lá. Vocês vão escolher a chave. Maioria. Por quê? A chave já tá na mão, não tem esforço, é só abrir a porta. E lá atrás tá o sucesso. Mas qual sucesso que tá lá atrás? É o sucesso que, por você não souber o que é ser sucedido, você vai pegar e vai perder. Simplesmente isso. Você vai pegar lá a chave do sucesso. É aqui, ó. A chave do carro mais potente do mundo. Toma! Aí o cara fala: meu sonho é dirigir. Quer saber desse trem de evangelho, não. Aí vai lá e pega o carro. Só que ele esquece de uma coisa, não, que ele pega o carro. Que ele não sabe. Valeu de quê? Esse sucesso que ele buscou. Ele só foi feliz até o momento de descobrir que não sabia dirigir. Ó. E o evangelho vai fazer o quê? Vai te ensinar a dirigir. Dirigir o quê? A sua vida. Para um caminho mais benevolente na escada de Deus. Muito melhor do que a chave do carro. Eu, pelo menos, acho. Nossa. Comenta então essa passagem, seu Exu. Mateus 6,33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só para deixar claro para alguns, buscai primeiro a reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Tinha que ter uma etc. Ou uma abreviação, ou um parêntese escrito. Exceto. Carro, casa, dinheiro no banco. Não tô falando que quem segue Jesus vai ser mendigo, não, viu? Mas que não são essas todas as outras coisas que serão acrescentadas. Que acrescentada aqui quer dizer ao espírito, né? Todas as outras coisas serão acrescentadas ao seu eu. Aí. Ao coração. O que são todas as outras coisas? O amor, a caridade, a humildade. Sabe por quê? Se você se ama, se você é humilde, se você faz caridade, se você ama a Deus sobre todas as coisas e aceita a vontade dele, você não tem necessidade de ter um carro. Você não vai querer ter uma casa nova. Sobretudo fora do momento certo do merecimento. Exatamente. É. Não tô falando que quem segue Deus não muda de casa também, né? Ou não troca de carro. É. Não. Tô falando que isso não é o intuito que Deus tem pra sua vida. Mas Ele te dá o dom de trabalhar e poder conquistar o que você quer. Então, muitas das coisas, vocês transfere ela pro lado material. E é por isso que as igrejas pregam prosperança financeira. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Vem pra minha igreja, irmão. Olha. Você vai ter seu carro, sua mulher, sua casa. Tá. Se fosse assim, era muito fácil. É só pra igreja também que conquista tudo. É. É igual ter Exu. A igreja dá tudo, Exu dá tudo. É. Jesus dá tudo. Dá tudo que o seu espírito precisa. Seu espírito precisa de trocar de carro todo ano? Não. Seu espírito precisa de trocar de casa todo ano? Não. Seu espírito precisa de amor, paz, humildade, caridade. Diz que seu espírito precisa. Então buscai sempre ao reino de Deus. Sempre. Que tudo que lhe é necessário será acrescentado. Simples. Se Deus está vendo a necessidade de você ter um carro, Ele vai te permitir poder realizar e ter um carro. Mas se não tiver necessário ter um carro, você já tem um. Pra que Deus vai querer te dar dois carros? Se você é um só. E só dirige um de cada vez. Tem necessidade. Deus dá aquilo que cada um necessita. Só. Se Deus sabe que um pão mata a sua fome, Ele não vai te dar dois. Porque Ele sabe que dois pão poderia matar a fome de duas pessoas. Ele te dá aquilo que é necessário. Simples. Vamos estudar mais um pouco essa parte, seu Exu, quando diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é essa justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus é você poder receber tudo aquilo que você dá. Isso é o mais justo de tudo. E como que eu vou buscar a primeira justiça de Deus? Eu ver o que para Deus é justo. O que para Ele é justo? Amar, respeitar. São as leis que Ele deixou, não foi? Falou pro filho dele, vai lá e deixa essas leis aí. O pessoal, pelo menos, começar a ter um pouquinho de bom senso. Não mata, não rouba. Não julga. Ame ao próximo. Como a si mesmo. Aí tá um detalhe importante. Se você não se amar, irmão, fica difícil amar o próximo também. Porque Deus fala pra você amar o próximo como você mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Se você não tem carro, como é que você vai dar carona? A pé? A pé não é carona, é companhia. Claro que sim. Seu Exu, falar com o senhor um pouco também sobre o que uma pessoa deve buscar no espírito de um Exu incorporado. E o que não se deve buscar. O que buscar no espírito de Exu incorporado? Tudo aquilo que ele não quer que o outro faça com ele. Não quer ser julgado pelo outro, não? Então vem cá que nós vamos falar pra você que não é pra julgar o outro. Quer que o outro te ame? Vem cá. Nós vamos falar pra você que pra isso você tem que amar o outro. O que, que você não deve procurar com o Exu incorporado? Aí que tá, né? Primeiramente, eu vou falar se foi eu. Nunca me peça. E eu espero que todos vocês entendam o que significa a palavra nunca. Nunca me procure para pedir o mal para o outro. Porque o mal para o outro, às vezes para você, é o bem. Mas se o bem para você tem que fazer mal para o outro, isso não é tão bem assim. Nunca procure um Exu, um tranca-ruas, qualquer Exu que seja, para pedir o mal para o outro. E nem para pedir casa nem carro. Porque nós já falamos que nós não é Papai Noel. Nós não tá aqui pra dar presente. Quer pedir algo que vai te engrandecer moralmente? Pode pedir. Quer pedir algo que vai te envaidecer? Não pede. É melhor ficar calado. Sabe por quê? Muitas das vezes, as pessoas vão numa consulta, numa casa de Umbanda, que o atendimento dura 15 minutos, e ele não consegue pensar uma coisa que presta pra perguntar no pouco tempo que ele tem. Em vez de aproveitar o tempo que ele tem pra pedir algo útil, ele quer aproveitar o tempo dele pra pedir algo fútil. E esse tempo que você gastou o seu tempo à toa e o da entidade que ainda tava ali. Porque ela tava achando que você ia querer alguma coisa que presta, e você veio pra pedir merda. Então peça alguma coisa que seja útil. Pra todos. Não peça carro, não. Peça pra como saber viver sem ter um carro, por exemplo. Que aí nós podemos te auxiliar. Ou então não vai falar, trabalha. Como é que eu falo pra ter uma casa? Trabalha. Sabe por quê? Porque no dia que, segundo a Bíblia, Eva comeu do fruto, o pai disse a ela e a ele, agora comerão do fruto do teu suor. Então tudo que você quer conquistar, rala, neguinho. Sua pra você conseguir conquistar. E só pede o que for moralmente melhor pra você. É esse o nosso intuito. É pra isso que Exu vem. Claro. Seu Marabu, certa vez. Salve, seu Marabu. Salve, seu Marabu. Disse: nunca peçam pra ter poder. Por que vocês passam essa... E ainda disse assim: se for pra pedir, aí é o seu Pena Branca, se for pra pedir alguma coisa, peça um discernimento. Muito melhor. Muito melhor. Sabe por quê? O discernimento vai te mostrar que você não precisa de poder, não. Nossa. Sabe por quê? Muita gente fala assim: eu quero ficar rico pra me ajudar 1000 pessoas. É. Mas pobre você não ajuda um? Pronto. Por que que rico você vai ajudar 1000? Nem a si próprio, né? Nem a si próprio. Ou justifica, eu quero ajudar a minha mãe pelo menos. Ah, tá. E aí, ajuda a sua mãe pelo menos. É. Você se ajuda? É. Não. Não. Então vai ajudar quem? Não vai ajudar ninguém. Não é. Então poder, o próprio... Vocês mesmo ficam falando aí que quer conhecer um homem e dê poder a ele. Vocês vivem falando isso. Pronto. Vivem falando isso. E sabe por que que muitos têm medo do poder? Ah. Porque muitos têm medo de se conhecer. Só por isso. Então já que você tem medo de se conhecer, se melhore intimamente. Pra que você nunca mais tenha medo de saber quem você é. Por ter a confiança de que você é alguém do bem. Você é alguém útil pro crescimento moral de qualquer outro ser humano. Oh. Então, o senhor percebe as pessoas supervalorizando o gozo, o prazer, o tempo jogado fora, e depois reclamando que não tem nenhuma conquista. No primeiro embate emocional é a primeira pessoa que chora, primeira pessoa que fica embaixo, caída, e aí é a mesma pessoa que quer ajudar a mãe. Como é que resolve isso? Se a Dona Carmen vai falar trabalhando, disciplina, para de ser infantil, para de ser burro, para de ser imbecil, para de ser ignorante, para de achar que você faz tudo sozinho, para de achar que você é Jesus na Terra, que você vai salvar o mundo. Comece de você mesmo. Comece de você mesmo. Ah, eu quero ajudar minha mãe. Tá, o que você faz para ajudar sua mãe? Ah, não faço nada porque eu ainda não tenho oportunidade. Tá, qual que é a necessidade da sua mãe? Ah, a necessidade da minha mãe é mudar de casa. Ah, beleza. Já vou descobrir qual que é a necessidade dela. Ô mãe, a necessidade sua é qual? Ah, minha necessidade é que meu filho me ame mais, me abrace, me esteja deixe, feliz, me ajude, esteja feliz com ele mesmo. Conquiste as coisas na vida. E aí? É. Parece que tem valores invertidos. Né? E a mãe quer ajudar o filho como? Dando ele as coisas, fazendo o que ele quer. Em vez de quê? De abraçar ele, dar beijo, dar carinho, dar amor. Instruir com que ele cresça na vida. Olha. Simplesmente assim. É a mesma coisa, né? Se a mãe perguntar pro filho o que que você quer, ele vai falar assim, não quero uma casa, não quero. Eu quero que vê a senhora feliz. Ela vai pensar, ele vai ficar feliz como? Eu dando um carro pra ele, uma casa. Não. O mal do ser humano, sabe qual que é? Qual que é, seu trancar ruas? Interpretar mal do ser humano. Demais e perguntar menos. O senhor pode repetir? O mal do ser humano é querer interpretar demais e perguntar menos. Ele quer deduzir algo sem perguntar. Que ele dá valor para aquilo, acho que todo mundo dá. Simplesmente. Então, se você quer deduzir algo, pergunte primeiro. O problema é que tem mais interpretação do que diálogo. Nossa. Mais dedução do que diálogo. Se houvesse mais diálogo, não teria dedução errada. Nossa. Porque cada um saberia o que o outro precisa. Aí seria mais fácil ajudar. Por quê? Porque eu acho que você quer um pão, mas você quer um abraço. E eu vou te dar um pão e vou ver que você tá triste ainda. Eu vou falar, que merda. Esse cara é muito ingrato. Nossa, realmente. Em vez de perguntar qual é a sua necessidade, irmão. Eu preciso de um abraço. Ok, eu posso te dar um abraço. E ver a felicidade estampada no sorriso. Então, se você quer ajudar alguém, primeiro saiba o que ele precisa. Perguntando, não deduzindo. Nossa, realmente. Só se responde aquilo que é perguntado. Pra quem não acompanhou, obviamente, os bastidores, antes da gente começar o diálogo com o seu Trancarruas, ele falou de que forma eu posso te servir. O que é que você precisa? Porque eu posso trazer um milhão de coisas, mas se não é o que você precisa, vai servir não aqui. E aí chegamos nisso dentro do diálogo. Não tem porquê eu querer falar do que eu gosto. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos para saber o que vocês precisam, não o que eu gosto. É o que o senhor acha valioso. Sim. Então não tem necessidade disso. Você tem que saber qual é a sua necessidade. E você falar, seu Trancarrua, hoje eu preciso que você fale de amor ao próximo. Eu falo, beleza. Não tem por que eu falar de injustiça, se você quer saber de amor ao próximo. Primeiro, já vou falar de uma coisa que você não quer ouvir. Você já não vai me dar atenção, porque não era o que você queria ouvir. Olha. E as pessoas só focam naquilo que elas querem ouvir. Se é algo que não é interessante pra ela, que não supre a necessidade que ela tinha, ela vai ficar parada ali pra ver. Perdendo tempo. Não. Então se a gente quer ajudar, a gente tem que saber o que o outro precisa. É a única forma de ajudar. E como que a gente descobre o que o outro precisa? Perguntando. Para de ficar deduzindo as coisas e começa a perguntar para os outros para vocês verem se vocês não vão conseguir ajudar mais. Nossa. Isso é muito melhor. E aí o seu Trancarroso também já responderia essa pergunta da pessoa dizer por que ninguém gosta de mim, por que ninguém me ama, porque eu sou sempre a excluída. Por que que ninguém me ama? Por que que eu sou a excluída? Beleza. O que que você faz por essas pessoas? Para elas te excluírem. Ou por si próprio, né? Ou por si próprio. As pessoas me excluem porque eu sou bonzinho demais. Tá. Faltou na Bíblia essa. Bonzinho só se fode. Tem que ser bom. Bom pro outro. Porque o bonzinho ele já se coloca no meio de vítima. Eu sou bonzinho. Eu faço tudo pra todo mundo. Por que que o mundo é tão ingrato? Só faço coisa boa. Por falar nisso, eu pedi ao senhor se o senhor não pode liderar aí Exu Mirim para falar com a gente daqui a pouco. Podemos sim. É? Porque essas coisas ele deve ter uma veia mais centrada no negócio. Ele tem menos papa na língua. Olha. Seu Trancarruas tem toda uma ancestralidade aí que respeitar, mas. Tá certo. Vamos deixar esse papo. Dessas outras questões, pra ele, né? Pra ele, né? E o que for necessário ainda. Do bonzinho, das máscaras. Guarda essas pra ele. Olha aí. Não ser flor que se cheira e querer viver de perfume. Queria mostrar o quanto minha rosa é bonita pelos espinhos. Oh. Certo. Daqui a pouco, se o senhor permitir, dá licença e eles permitir também. Qual é o nome dele que trabalha no seu aparelho mediúnico? Exu Mirim Zezinho da Encruzilhada. Oh. Tá certo então, vamos lá. O senhor autorizou, vamos ver também agora se, se ele se permitir, daí daqui a pouco vamos deixar surpresa pro pessoal. Mas seu Trancarroso, voltando assim, a gente está aqui se aproximando aí os 10 minutos finais. O que é importante saber para uma pessoa encarnada sobre como agradar o seu Exu? Primeira coisa. Como agradar seu Exu? Não é com pinga, não é com cigarro, não é com vinho. Batendo na encruzilhada. Não é batendo na encruzilhada, não é matando bicho, não é colocando farofa nas encruzas. Não. Isso aí você tá agradando o seu ego. É nós não. Quer agradar o seu Exu de verdade? Ame, respeite-o, tenha disciplina. Faça o que ele te pede. Siga os conselhos que ele te dá. Respeite acima de tudo. Exu só exige isso. Sinceridade e bom senso. Só. Se todo ser humano fizesse isso, não estava na Terra. E a Terra seria? Muito melhor. Muito melhor, claro. Então, quando se pensa na magia. O Exu, quando recebe uma demanda para destruir o seu cavalo, destruir o templo dele quando ele é dirigente, ou fechar os caminhos dele, e Exu recebe isso, Exu neutraliza ou devolve? Neutraliza. Tem por que devolver. Se eu devolvesse, eu tava fazendo mal de volta. E não era melhor que ele? Tava sendo simplesmente igual. O que vocês não sabem, o que vocês fingem que não sabem, é o quê? Eu vou falar. É que o mal que você joga é igual um bumerangue. Oh. Não precisa do outro pra ele voltar, não. Nossa. Ele simplesmente bate na barreira do outro ali que não era merecido receber. E a própria lei de reação devolve. Não precisa de nós fazer nada, não. Eu só faço assim, opa, pera aí. Isso aí não precisa de chegar aqui, não. O que a lei cumprir é a vontade da lei, nunca de Exu. A lei só se cumpre. O mal é bumerangue. O mesmo que vai, volta. Claro. Às vezes uma pessoa mais antiga na Umbanda pode estar assistindo e saber da ancestralidade de Trancarruas, não é? E dizer assim, como é que o Trancarruas vai falar uma palavra dessa, bumerangue, que ele é tão antigo? Como é que ele vai falar beleza? Explica para as pessoas, Exu também evolui no tempo? Eu sei, Exu, não significa que eu tô parado no tempo, não, hein? Do mesmo jeito que o pessoal evolui, nós evoluímos também. Uai, só porque o Exu é uma entidade ancestral, significa que eu necessariamente sou ancestral? Eu posso ter vindo de poucas eras, uai? E aí? Eu vivo no meio de vocês. E aí? Se eu não me adaptar aos vocês, vai adiantar de quê? Vou ficar falando de lápide aqui, ficar falando do Egito, das eras atlânticas, mineral, dos dinossauros, vale de quê? Todo Exu trabalha no momento. Não tem por que eu vir aqui falar de algo que já passou. A gente está em constante movimento. Oh. A gente aprende. a gente não fica parado no conhecimento, não. E para que o diálogo seja mais aceitável e suscetível, a gente tem que se adaptar. E qual o problema de Exu falar beleza? É, pô. Qual o problema de seu tranca-rua saber o que é um bumerangue? Porque eu sou tranca-rua, eu tenho que ser burro? Não, não tem necessidade disso. O problema é que vocês ficam muito presos nos conceitos e esquece do intuito. Fica preso no como fala e esquece do que tá falando. Não foca nas palavras, foca no que eu quero passar. Porque as palavras existem milhares, mas o conceito é um só, independente da forma que você manifeste ele. Por falar em o conceito é um só, independente da forma em que você o manifeste, tem um ponto do seu capa preta, e o senhor usa capa, que diz assim, sua capa, o senhor conhece? Cobre tudo. Só não cobre a falsidade. Fala um pouco do que a capa de tranca-rua cobre e do que ela não cobre. Só não cobre a falsidade. Sabe por quê? Porque a falsidade é a única coisa que ela precisa ser mostrada. O resto tem necessidade. Sabe por quê? Se eu esconder a maldade aqui, ó, a falsidade vai revelar ela na hora. Porque a falsidade a gente não cobre. A gente deixa ela aí. Pra vocês mesmo, uma hora cair de cara em cima dela. Então a falsidade nós não pode cobrir, não. Sabe por quê? Porque a única coisa que Exu pede é sinceridade. Então não tem por que eu cobrir a falsidade. Com os outros e consigo próprio, né? Primeiramente consigo. Primeiramente. Se você não é sincero consigo, vai ser sincero com quem? A pessoa diz assim, eu sou obesa, mas é uma disfunção do meu corpo. Beleza, tem que contratar, não? Ah lá. Mas quando é, né? E aí, às vezes, tá cobrindo só, né? Porque a disfunção é a boca, no caso. E se mais, for, né, o caso. E mais. Qual o problema de ser obeso? É, pronto. Pra que você tá preocupado com a obesidade? Pra ficar justificando. Ser obeso não dá pra amar, não? Não dá pra ser caridoso sendo obeso, não? Não dá pra ajudar o próximo sendo obeso, não? Você pode ser o que for que você tem condição de fazer algo pra alguém. O que for. O que for. O problema é que vocês se prendem nas condições externas e esquecem que o externo não age sobre o interno. Ah lá, o interno que abre sobre o externo. O interno que age sobre o externo. Exatamente. Claro. Em algumas literaturas e pinturas, inclusive, pinta um Buda gordo. E, no entanto, ele ascendeu. E aí? Qual o problema, né? Ele foi gordo, e aí? É. Desde quando ser gordo é alguma coisa que te impede de fazer algo de bom pro outro. Nada. Nada. Nunca te impede. Esqueça suas condições externas. É, não se diminuir nessa. Nunca se diminuir. E outra, se tá gordo e realmente é ruim, muda o quadro. Ah, mas eu não consigo do dia para a noite. Ué, mas consegue dar um passo hoje? 1% a cada dia já vale, ué. O problema de vocês é que vocês querem pular do 1% de uma hora para outra. E esquece que o processo ele é gradativo. É 1% a cada dia. Aí faz a bariátrica, aí diz assim, nossa, eu voltei a engordar, mas agora estou pior porque não tem mais espaço, aí eu vou ficar mal. É porque, como o senhor falou, não ainda incorporou aquela identidade, não é? Com o progresso que só o tempo pode permitir. Sim. Claro. Eu sou obeso. Não consigo melhorar. Não. Beleza, vou me contentar com o meu corpo, vou ser feliz do mesmo jeito e vou continuar amando o próximo, vou ser caridoso, vou ser humilde. Pronto. Não é o que tá aqui, é o que tá aqui que vale. Claro. Vocês não podem esquecer disso. É o que tá no coração que vale. Só. Claro, Exu! Salve, seu Tranca-Ruas! Salve. Qual que é a sua mensagem final, seu Tranca-Ruas, no encontro de hoje? Vamos aproveitar essa deixa das suas perguntas finais. E eu vou focar nisso daí. Pare de se preocupar com o que os outros acham de você. Porque Porque isso reflete o que você acha de você. O que os outros falam não muda quem você é. O que muda quem você é, é o que você aceita que os outros falam. Se o outro fala que você é ruim, que você é aquilo e aquilo outro, não é o outro que vai te mudar. É você que vai se mudar acreditando naquilo ou não. Acredite em você, independente do que o outro fala. Se você se acha bonito, se você se acha legal, se você se acha amoroso, se você se acha tudo de bom, esteja satisfeito com aquilo. E tudo de ruim que vem até você, simplesmente não acredita que você é aquilo. Porque isso só vai dar força para que você seja. Que assim seja. E seu tranca-ruas. Vamos ver a possibilidade aí de, antes de eu ir embora de Minas Gerais, ainda falar com o senhor uma vez. Pode ser? Pode ser. Oh, graças a Deus. Então tá certo. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo, esse primeiro encontro consigo, por ter organizado toda essa jornada de bastidores aí, junto com a equipe do Diálogo, para que também pudéssemos estar aqui realizando esse trabalho assim, com o seu auxílio, e que ele nunca falte nessa nossa jornada do Diálogo, viu? Que assim seja. Que Deus abençoe, te guie, te guarde, te ilumine. Que proteja os seus caminhos nessa busca que você faz. E que a sua informação e o seu conhecimento chegue a todos os corações com muito amor pelo que você faz por esse trabalho. Deus vê as suas obras, pode ter certeza. Gratidão, seu Tranca-Ruas. Lá no Exu! Salve, suas forças. Salve, seu Tranca-Ruas. Com fé. É só assim que vocês caminham, gente. Com fé. Se a fé move montanha, não vai mover um pé de vocês pra fazer um trem bom? É. Imagina. Humildade e disciplina. É o essencial. Sabe por quê? Essas pessoas que se envaidecem. Ah, fui Cleópatra. Bacana. Ah, fui imperador de Roma. Bacana. Ah, fui revolucionário do caralho agora. Bacana. Todos esses títulos que você alcançou foi maior que o de Cristo? Se não, meu filho, abaixa sua cabecinha aí. Seja humilde. Se põe no seu lugar. Porque Cristo, sendo que foi, não precisou de se vai descer em cima de ninguém. Então se você quer menos que Cristo, tá querendo se vai descer, faço não. Tá só piorando o seu lado.